boy, DJ Gem. Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das puras do funk, neguinho. O calendário não mente, se não vai ser muito diferente. Vale dedicar aquelas coisas mais pra frente. Chuva de presença louca pra subir com a gente. Já sei que nós vai tá. Minha Porsche voa alto em Copa que americano. Pé na porta de São Paulo, giro louco de malandro. Disposição e esforço foi bom pra nós tá roncando. Sem querer me amostrar, mas nós tá sempre se amostrando. Cê na quebrada, nem me cai, bico de Porsche do ano. Casa aqui e caja lá, nós segue sempre bagunçando. Sem elo, meu cartão tá sem limite. Se não for por amor, cê vem no Pix. Quem dera se não fosse meu malote. Deixei meu coração dentro da Porsche. Que Deus guarde minha vida e dos meus mano. Na louca, louca vida de malandro. Traz fruta pra jogar no copo, batida perfeito. Mistura vodka com gelo, põe sal no tempero. Me aposentei com 20 e pouco, eu vivo nas férias. Contei dinheiro, fiz carreira na rua e com essa. Só M quilos de marola, serviu de bandeja. São várias cores de siroque, morango e cereja. Nem precisei sair de casa, contei na roleta. Se existe vida mais gostosa, me conte essa lenda. 2023 não vai ser muito diferente. Baile do MK, aquelas coisas mais pra frente. Chuva de presença louca pra sumir com a gente. Só sei que nós vai tá. E o calendário não. 2023 não vai ser muito diferente. Baile do MK, aquelas coisas mais pra frente. Chuva de presença louca pra sumir com a gente. Liga o DJ, boy, DJ Gen. 7 MK, 7 pra bancar. Só a P de luxo, truta da ponte pra lá. Livre pra voar, dentro da vela. Quem sabe algum dia a gente pode se encontrar, baby. Patricinha Dona Azul, se é pra uma ficar linda, hoje o jet é na sul. Sobe não na net, contagia em dólar. Na boqueta chique, vê os MC da hora. Boa e tutu, vulgo tubarão. Ela fala que ama sempre na má intenção. Sobe PH, onde o tigre tá. Essa aqui é hit muito antes de lançar. Não, não, ninguém tá pura, cheque. O mata é o verde, sangue bom. Fazendo mais um sing com essa beat do rabão. O Tite é o K, MK, saúde e progressão. Ela posa na corda de ouro. O baile tá fervo, elas querem sentar de novo. Ela posa nas cordas de ouro. O baile o fervo, elas querem sentar de novo. Vida de MC, não existe profissão mais foda. Canetando letra, esporte, vai, contei dólar. Já passei vontade, conheci o veneno. Nem contei metade do meu sofrimento. Chutei o balde, baguncei tudo. MK Lounge, ninguém tá puro. Coração gelado, tô fugindo de problema. Um brinde à vida, Zé Povinho, nós lamenta. Cheguei de Z4, fechei a capota. Camarote 5, reservei no nome. Mais de 10 bandidas, bebida de nome. E trouxe um papo quase de silicone. Chutei o balde, baguncei tudo. MK Lounge, ninguém tá puro. Vem com a solução que eu tô fugindo de problema. Um brinde à vida, Zé Povinho, nós lamenta. E o calendário não mente. 2023 não vai ser muito diferente. Baile do MK, aquelas coisas mais pra frente. Chuva de presença louca pra sumir com a gente. Liga o DJ, bota DJ Gênio.